Carlota. Essa é pra linda, pra você, princesa. Já tava escrito nas estrelas e eu tinha fé que tu ia ser minha, nem que fosse na Praça da Sé. No primeiro dia já te fiz minha mulher e na manhã seguinte te levei na cama o café. Por você faria o máximo que eu pudesse, daria tudo nesse mundo que você quisesse. Jamais te deixaria sob estresse, ser feliz comigo é o que tu merece. Mil preces eu fiz, te quis desde a raiz, me dei bem e foi assim que eu te conquistei. Daqui pra frente tudo vai ser diferente, você é a rainha perfeita pra quem é rei. Até sei o que os player hater vão falar, olha só, o Jimmy tá virando um popstar. Quem dera, por ela largo tudo e já era. Te juro que por amor puro é que vou lutar. Linda, a luz da minha vida, seu jeito de menina, te quero noite e dia, linda, seus olhos de pantera, a única rainha, quero ficar com ela, yo. Cada palavra sua, cada gesto seu, cada olhar me faz suar. De tesão é paixão, calor, fogo que sinto de novo, me leva ao topo. Somos um você e eu, sou simples, mas o que falo é muito sério. Não fico de joguinho e nem sou cheio de mistérios. Pra mim, você é tudo especial. Se eu fosse um sultão, te dava o Taj Mahal. Na night, nem ligo pras biate, pras perva, enche a cara de tequila, então não sei igual cadela. Pra elas, bacanal é mais do que normal, mas prefiro contigo um romance tipo Adão e Eva. A luz de velas, rolando um vinho, olho no olho, um beijo é aquilo sem vacilo. Tranquilo, na nossa intimidade, é por isso que tu liga, chorando de saudade. Linda, a luz da minha vida, seu jeito de menina, te quero noite e dia, linda, seus olhos de pantera, a única rainha, quero ficar com ela. Corpo tipo violão, carinha de ninfeta, é muita treta. Não existe outra mais bela, de vestido vermelho e calcinha preta. Solta o cabelo e sem medo se entrega. É pra quem pode e não pra quem quer satisfazer seus desejos de mulher. Dom dois e depois te levo às alturas, praticando posições do Kama Sutra. Marca de biquíni, cor de caramelo, natural é desse jeito que te quero. Provocante, bastante sensual, nunca vi igual e assim eu te preservo. Na Babilão tenho o dom do que é certo, pra nunca te perder nessa selva de concreto. Te amo de verdade, todo mundo sabe, por isso te entrego meu coração de peito aberto. Linda, a luz da minha vida, seu jeito de menina, te quero noite e dia, linda, seus olhos de pantera, a única rainha, quero ficar com ela, yo. Sexy, baby, quero provar sua boca, saborear. Sexy, baby, quero